Juliette Vitor, pronto para o ingresso. Juliette Vitor, aguarde para ingressar no FAT 3. Temos aeronave aí prosseguindo para o portão 5, após ser autorizado. Gente, eu não aguardo. Salvador Alfa, Azul Alfa, aqui é a forma final do teste motorista. Bom dia, obrigado. Bom dia. Gol no 8 no meia, ingressa Juliette, portão 5, gol no 8 no meia. Juliette, para o tempo, boa noite, tudo bem? Alô, Vitor, após o Boeing da Gol ingressar no portão 5, está livre continuar o reboque até o portão 3. Vitor, sente. Três, aguarde para iniciar pushback acionamento. O Esquizulo Vitor já concluiu o reboque? Negativo, senhor. Iniciando agora a passagem aqui. Agilize a medida possível. Certo. Coordenem a equipe de solo, está livre acionamento na posição. Temos o Boeing da Webjet sendo rebocado para ingresso no portão 3. Assim que o tráfego ingressa ao portão 3, autorizado, puxa acionamento. 4433 autorizado por chame táxi. Juliette Vitor, reboque finalizado, seu bom dia. Bom dia, Juliette Vitor. Estabilizado o localizador, voo 1271. 1271 no Xeme Torre, 1-8, decimal 6 dúzia. 186, 1271. E Salvador, voo 1271, estabilizado em LS, segue freio. 271 avistado, vento 100 graus, 6 dúzia nós, ajuste 10 no 3. Livre pouso, pista 1-0, gol no 271. 1-0 no 3, livre pouso na 1-0, 271 no gol. Confirme. Confirme, boa noite, 18, 197 com a Delta, autorização São Paulo, Guarulhos. Tendo 7, Guarulhos, nível 360 aprovado. decolagem da Uno Zero, curva à direita, subida da El até Leda. Após Leda, voa direto Krat, ingressa na Upzulu no 4 e prossegue segundo a rota do plano. Controle 119.8, aciona 5410. Autorizado 3.0 para Guarulhos, decolando a 10.0 após saída da El até a linha após a linha da Krat. Após Krat, apertura no 4, conforme rota do plano do Sul, e apertura 6, Belo Horizonte, e apertura 8, Pops. Aciona 5.4.0 e controle 119.8.0. Noite no 7, pronto, portão 5 para acionamento pushback. Amanhã no 4, pronto, boa noite. Bom dia, no Monte Azul 4433, VLB de 1209, autonomia de 4 horas e 25 minutos, Ribeirão para o Dá. Taxa direita, informe no ponte para pronto para decolagem, Azul 4433. Gente, taxa direita, informe para o ponte para pronto, Ribeirão 4433. Plano 271 no solo 57, taxi via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso, parte principal. Alfa, informante da Juliette, 1271. Azul 4433, autorizado, ingresso e decolagem, vento 100 graus, B219. Autorizado alinhar e decolar, 100, 4433. Dono está 3265, pushback acionamento no 8. Autorizado, chama o táxi 3265. Autorizado, chamará. 4433, decolado 0500, chame controle, 199.8, bom voo. Controle 198, azul 4433. Tilda da El, a sua escuta. Bom dia, 4433, suba ao 300, da sua vigilância, foi pro Adleda. Gente, 300 autorizado em ascensão, vá direto ao Leda, da presente, 4433. Autorizado ingresso Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 271, gol. Salvador, eu tá 3265, tá pronto para o táxi, POV 139, Campinas, 4 horas de autonomia. Autorizado via India e Alpha, informe no ponto de espera pronto, 3265. India e Alpha, chamará pronto, tá 3265. Azul 4433, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 13325. Centro Recife 251, alterna 3325, Azul 4433, bom dia. Salvador, está 3265, ponto parada 90, pronto. 3265, livre ingresso e decolagem, 100 graus, 629. Livre alinhar e decolada 10, está 3265. Iniciando da 10, tá 3275. Salvador, robô 1331. Tá 3265, decolada aos 11, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, tá 3265, bom dia. 1331, pronto, cópia. Rato. 331, autorizado São Paulo, nível 360, decolo no zero, curva direita, subida da El até Leda, após Leda, direto bridge, intercepta peso Lua no meio e prossegue conforme o plano. Controle 119, decimal 8, aciona 5432. Tá no 1700 na da El, Leda. 3265, subo 360, saída da El, foi pro de Leda, vigilância. Voando Leda, tá 3265, subindo pro 360. 331. Chamando.